e Spice Mix, a mistura mais picante do planeta, nenhum faz isso. Penetriza. Escaldante na beira desse mar, pele bronzeada, nosso lance vai rolar. Na praia do Canto, Interlagos, Cambori, na praia do Sul, a Karate do Guarapari, areia de Itapuã, na Serra Cariacica, Colatina, Anchieta e até Itaparica. Esse meu Espírito Santo, tanto amor pra encantar. Se ainda não conhece, faça as malas, vem pra cá. Dinamite capixaba, combustão pra todo amor. Vem que tem louco tempero, eletriza com sabor. Quero ver você relax, relax, relax, queira ativar seu coração. Está o Espírito Santo, é outra dimensão. Quem tá no Espírito Santo, não quer sair mais não. O Espírito Santo é teste, meu filho. Tá pensando o quê? Relax, relax. É outra dimensão. Areia de Itapuã, Serra Cariacica, Colatina, Anchieta e até Itaparica. Esse meu Espírito Santo, tanto amor pra encantar. Se ainda não conhece, pega tempo não e vem pra cá. Oh, dinamite capixaba, combustão pra todo amor. Vem que tem louco tempero, eletriza com sabor. Eu quero ver você relax, relax, relax, interativa seu coração. Está o Espírito Santo, é outra dimensão. Está o Espírito Santo, não quer ir embora não. Quem tá no Espírito Santo, não quer sair mais não. Valeu! Spice Mix, mandando a letra pra vocês.